Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. O Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou o servo do fogo secreto, guardião da chama de Anor. Aqui é o JP, a gente não combinou quem entrava, mas estou eu aqui. É verdade. Aqui é o Tucano e Borog não tem asa. Ou tem? Aqui é o Eduardo Spor, não sei se tem asa ou não, mas apanha feia do Tiamat. Aqui é a Zagal. Tá, estamos aqui para falar do primeiro livro da saga, que na verdade é uma saga única, com um livro só, mas dividiram em três. Então, A Sociedade do Anel é o tema desta parte A de nosso Nerdcast especial do Senhor dos Anéis. Certo? Certo. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. E o que seria, Azaghal, deste Nerdcast sem olivreiro.com.br? Simplesmente não seria. O Nerdcast não iria acontecer. Nós continuaríamos empurrando esse tema com a barriga, como sempre, né? Eternamente, cara? Né, cara? Perdemos o medo, porque este Nerdcast de Senhor dos Anéis, tão pedido, tão esperado, é um mega boga presente de Natal do site Olivreiro. Exatamente, porque o que ia acontecer? Não ia ter Nerdcast no dia 25, que nós íamos tirar nossas férias. Quanto menos no dia 22. Exato, né? A gente não ia. A gente ia encerrar o ano fiscal do Nerdcast dia 18. Mas a ideia do livreiro foi tão original e tão maneira, a ideia de dar um presente de Natal pros nerds, um tema que é o tema mais pedido ever do Nerdcast. É, foi um negócio que deixou a gente tão empolgado que a gente falou, não, cara, essa proposta a gente vai ceder. Vamos fazer 3 Nerdcasts seguidos numa mega maratona de O Senhor dos Anéis. Exato, vamos de uma vez só falar de todos os livros da Saga do Anel, todos os filmes, tudo que possa ser relacionado, tudo isso um presente do livreiro para você. Mas o que é o livreiro e o que ele tem a ver com O Senhor dos Anéis? O livreiro é uma comunidade de livros, é uma rede social. Rede social, essa palavra vale ouro agora, Zagal. É uma rede social de livros, o que é maneiro porque... É, eu leio muito, né? E eu sempre tive vontade de ficar, olha, estou lendo o livro tal, o livro X, já li esse livro, né? Conversar sobre os livros que eu leio. Uhum. Mas, sei lá, no fórum do Jovem Nerd eu tentei fazer isso, mas eu não tinha o hábito de entrar e fazer, e era meio boring, né? Tudo preto, né? E aí o livreiro, eu entrei e descobri essa parte. E o livreiro é maneiríssimo, que ele, né, todo customizado, com prateleirinhas, com livros virtuais pra você botar os livros que você já leu. É muito maneiro, porque tem os livros cadastrados lá e você vai adicionando a já li, ou quero ler, ou tô lendo, quero ganhar, quero emprestar esse livro. Você vai marcando os livros e vai colocando nas suas estantes virtuais e aí você pode entrar em comunidades dos livros, dos autores, para discutir esse livro. Você pode criar suas comunidades, inclusive, como tem a comunidade da Batalha do Apocalipse, e o livreiro tem a Batalha do Apocalipse lá. Mandei para ele todas as informações e eles colocaram. Uh-huh. Então tem a comunidade. E tem a comunidade do Jovem Nerd. Ah, espetacular. Porque, olha só, onde mais você vai discutir de uma forma centralizada todos os autores nerds? Quem são os autores nerds? Isaac Asimov, Philip K. Dick, Tolkien. É, sabe o que é legal? Porque livros que a gente cita durante os programas, como Tambores na Chuva, no programa passado... Uhum. A gente pode abrir um tópico lá na nossa comunidade agora sobre esse livro. Isso. E ficar conversando sobre ele lá. O próprio Batalha do Apocalipse, né? Que você acabou de... Tem muita gente que já acabou de ler e tá com a cabeça no teto, pô. Quer discutir pedaços do livro, personagens preferidos, spin-offs. Uhum. Qualquer coisa assim. É uma parada maneira. Porque, graças a Deus, o nosso público tem, na sua maioria, leitores. Exatamente. Pessoas que se interessam pelos livros. A maior prova disso é a Batalha do Apocalipse, que vendeu que nem água. E a própria mega promoção do Tolkien que a gente fez aqui. Exato, né? Nos programas de afiliados que nós temos, o produto que sempre mais vende, disparado de DVD, CD, eletrônico, não é? O que mais vende é livro. Então, quando o livreiro veio abordar a gente falou, cara, vocês acertaram na mosca, porque o público que vocês querem é o nosso público. É o público do Jovem Nerd. E o livreiro, não satisfeito em já ter dado o Nerdcast mais pedido ever. Uh-huh. E eu arrisco dizer, um dos melhores Nerdcasts que a gente já fez como presente de Natal pra galera, eles ainda querem dar mais presentes. Mais presentes físicos, Azaghal. Exatamente. O livreiro separou 3 kits Tolkien. Exato. O Silmarillion, O Hobbit, os 3 livros do Senhor dos Anéis e a trilogia Senhor dos Anéis em filme em DVD. Olha só. Exato. Foda, cara. 3 kits que vão ser sorteados dentro da comunidade do Jovem Nerd no livreiro. Atenção como você faz para ganhar. Simplesmente se cadastra no livreiro agora. Tem o link aí no post. E entra. Participa da comunidade Jovem Nerd. Também tem o link direto para ela aí. Só isso. Só isso. Isso, você está automaticamente concorrendo a isso. É sorteio, todos têm chances iguais. É só entrar no livreiro e participar da comunidade Jovem Nerd, encher aquela comunidade, que não vai ser só para o uso do sorteio, mas como tenho certeza que você vai descobrir que ali é um lugar perfeito para conversar sobre livros, sobre Douglas Adams, Terry Pratchett, o que seja, todos os autores nerd, Neil Gaiman. Vai ser muito mega boga concentrar todos esses papos dentro da comunidade do Jovem Nerd no livreiro. Mas como tudo no Jovem Nerd pende pro exagero, nossa comunidade tem que ficar abarrotada. Ah, é? tem que ser um exemplo. É. Tem que ter muito mais gente na comunidade do Jovem Nerd discutindo os livros que a gente fala no Nerdcast, os livros de temática nerd, do que a comunidade do Vampiro Purpurina. É verdade. Então, meu irmão, abarrote a comunidade Jovem Nerd no livreiro, concorra a Kit Senhor dos Anéis. Isso. Converse sobre livros e tenha um bom Natal. E diga obrigado, livreiro. Ah, é. Olivreiro.com.br, mega boga. Mais um Jabazex rápido e rasteiro. Universal Channel. Sim, canal TV por assinatura. Da Universal. Sim. Está com um novo site 2.0, muito mais fácil de navegar. Muito mais fácil. Eu acho, Azaghal, que a gente vai dar uma de Bill Gates e vai copiar o look and feel do site da Universal. Porque realmente está muito fácil. É? Sério? Está muito maneiro, cara. O site bem... A gente vai mudar o layout já? Não, não sei, mas quando a gente for mudar, né? Não, não agora. A gente podia arranjar alguém que fizesse isso de graça. Né? Oh! Excelente. Ah, tem tanta gente aí que, pô, eu pagaria não sei quantos, R$5. Esse é o Jovem Nerd realmente 2.0, né? Ah, a gente deixa aqui, né, assim, como que não quer nada. Vai que alguém aparece e fala que quer fazer. Por que não, né? É bom um portfólio se você tá começando. Oh! Né? Mas, por exemplo, pô, tá começando, é foda. Mas a parceria aí. É que, por exemplo, você vai na home. Agora tu quer parceria. Né? Tu vai na home da Universal Channel. Você tem os retângulos com as séries. Ah. E aí você tem uma parada que você pode classificar. Você clica assim, ó. Amo, curto ou não vejo. Se tu clicar não vejo, o quadradinho some da home. Tu não vê, então. Tu não interessa, não vai estar na tua home. Caralho, que maneiro. Maneiro, né? É 2.0, pá. 2.0. Se você falar assim, amo, ele vai pra primeiro lugar, vai aparecer primeiro. Ganha prioridade. É uma maneira de você indexar o conteúdo do jeito que você gosta, né, cara? Pô, isso ia ser maneiro, hein? Não é? No Jovem Nerd, maneiríssimo? Pô, aí, gente. Não tem ninguém? Pô, agora eu fiquei na pilha de mudar o layout do Jovem Nerd. Então, vamos abertos à proposta. Né? Um orçamento no capricho, baratinho, quem vamos sabe? Lá? A gente paga com o passar do tempo. Então, se você está interessado, vá ver a base, o site novo da Universal Channel, uc.tv.br. Muito mega boga, sabe? Ficou foda. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast, cruzadas, e-mail histórico, óbvio, com caneladas, não somos historiadores. Amo, curto e não vejo. É? Que legal, cara. Eu tô aqui. Não, gente, já... Heroes tem amo, curto e não vejo. Tinha que ter a opção, passei a odiar. E aí, sei lá, se 1 milhão de pessoas marcar isso, ele sai do database da parada. Ah, muito legal. Vamos... Jorge Gomes mandou uma ilustração mega boga sobre cruzadas, são os nerds cruzados, clica aí pra ver, ele fez uma coisa bem temática com o período. E-mails, finalmente. Alexandre Crestani, estudante, 21 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ótimo Nerdcast, muito engraçado e interessante. Manda esse e-mail para apontar apenas uma canelada do Jovem Nerd. É a capital da Turquia, é Ankara e não Istambul. Acho que o Eduardo Sport tenta comentar essa canelada, mas sua voz ficou tão fraca e não pôde entender o que ele falou. Caí no meu próprio papinho de ficar dizendo que todo mundo acha que Sydney é a capital da Austrália. Caraca, tem uma mulher com uma cicatriz sinistra aqui na home do Universal. Fala de olhar o Universal Channel, porra! Tô nos e-mails, cacete. Ele tá mesmo navegando na parada, sem parar. No episódio, o Dr. Wilson insiste em tratar um amigo e antigo paciente. Do House. Eu tinha vontade inédito. De ver House, eles não tão... A gente tem que ver o House, cara. Ah, porra, vai. Saladino, como é que é? A capital... Eu errei, canelada, tomei, cara. Paguei de burro. Ah, foi um Nerdcast de canelada. Adriano T. Gomes, 40 anos, técnico em comunicações. Faz site, não. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Confesso que quando li o título do Nerdcast, Os Santos Pecados das Cruzadas, fiquei tentado a pular, não ouvir para simplesmente não me chatear. Explico. Sou católico, não sou fanático, enculturado, nem católico IBGE. Sou praticante, realmente ativo pastoralmente e estudo tudo que se refere à minha fé. Olha que legal. Nerd sacro. Nerd sacro. Ele se definiu assim. É. Aficionado por história, principalmente sobre cruzadas, templários e carro passando fazendo barulho. E idade média em geral. Santa Inquisição, não. Sempre que me deparo com o assunto, é um problema, pois normalmente este período e eventos em especial são tratados com um tendencioso e maçante ataque ao catolicismo como se a igreja fosse uma grande vilã. Vocês trataram dos fatos históricos com imparcialidade digna dos grandes historiadores. Ó! Oh. Olha aí, oh, Jovem Nerd. Estou ansioso pelo Nerdcast sobre a Santa Inquisição. Ele falou templários. Viu um nerd católico que gostou do Nerdcast sobre as cruzadas? Gostou do Nerdcast sobre as cruzadas? Ah, história é história. M, 20 e alguns anos e estudo história em Curitiba. Juro que não vou ser uma pseudo-intelectual tentando aparecer. Então é mulher. Que ela não deu o nome dela. É, uma mulher. Pensei muito antes de mandar esse e-mail cheio de canelada, justamente porque não gosto de ser sabe-tudo inconveniente e prefiro manter o low profile. Aprecio muitos Nerdcasts históricos, mas não pude ignorar alguns erros do 191. É verdade, tem erro. Admiro que nenhum de vocês seja historiador e consegue falar bem sobre o assunto sem ter um diploma, mas um grande interesse e busca pelo conhecimento. É isso que a gente tenta passar para as pessoas, né, cara? Para que elas se interessem. Infelizmente, a má fama da Idade Média persiste por falta de conhecimento e atualização de nossos professores de colégio. É sempre um choque ouvir o início dos semestres os meus professores falando: sabe aquilo que vocês aprenderam no ensino médio e nos programas do History Channel? Esqueçam! History Channel? Ó! Oh, esqueçam esse termo Dark Ages. O medievo não foi uma época morta entre a grandiosidade de Roma e o Renascimento. O Império Bizantino, a falsafa filosofia islâmica e as universidades surgiram nesse período. Ah, mas também você não vai generalizar por um lado nem pro outro, né? É. Só porque tinha lá a gente mandando bem, você tinha lado podre também, gente. Porra, peraí. É, não, então, mas é porque assim, as coisas não eram tão escuras, densas e malignas quanto a gente acha, na verdade, né? Em contraste com outras eras, eram. Podemos dizer que sim, mas eu não sei qual é o grau de escuridão, entendeu? Eu vou ligar uma lâmpada na tua cara e depois eu vou apagar ela com a sala toda ligada aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo vai bem. Ser Idade Média. Tá bom, entendi. Os feudos não eram tão poderosos assim. Infelizmente, esse é o conhecimento que acabamos mantendo no colégio. Nem mesmo a igreja tinha poder, que só surgiu durante as cruzadas e com a Inquisição, lá pelo século XIII. O maior medo das pessoas nessa época é explicado pelo milenarismo, os temores que o ano 1000, o apocalipse, a escatologia, era do escrotidão acontecesse. A excomunhão não era tão temida pelo chinelão. A igreja não suportava em excomungar um bagaceiro sem influência política. Por esse mesmo motivo é que os nobres, reis e imperadores temiam a punição eclesiástica, pois esses sim tinham que perder. Ela mandou outras caneladas, né, várias outras pequenas observações, mas ficar gigante a gente não tem tempo, mas foi muito legal. Falou: tirando isso, foi ótimo o Nerdcast, parabéns, e vocês são mega boga, e muito legal que façam sempre esses Nerdcast histórias. E os recados não acabam aqui. Promoção Transformers 2, Jovem Nerd. Uhum. Já passamos de Watchmen pra Transformers. Tá na loucura. Direto. E o que acontece? Essa promoção é muito fácil. Basta você responder criativamente qual eletroeletrônico da sua casa poderia virar um Transformer. Tá? É, muito legal, criativo. Uma ótima ideia. Não, é, ainda aí. Você tem que ainda descrever quais seriam as suas armas. Olha, né? Aí. Então, a portuguesa disse que o secador seria o grande... Ah, com vilão certeza. Dela aqui nesta casa. E neste concurso cultural você está concorrendo a boxes de DVDs com os dois filmes juntos, a máscaras mega boga de Optimus Prime, aquela que tem um modulador de voz irado, e mais o prêmio mais mega boga, e isso vai para o primeiro lugar, o que é Guilherme Briggs. Gui. O Gui. O Gui. É. Ele é a voz oficial de Optimus Prime no Brasil agora, nos filmes, né? Sim. E ele vai gravar com a voz de Optimus Prime duas mensagens personalizadas, e significa com seu nome, etc., para seu celular. Tipo, fulaninho. Tipo isso aí. Optimus Prime chamando Azaghal. Responda, por favor. Na escuta, Azaghal. Tem um vídeo de observação de Decepticons de 57 horas. Tá a fim de editar? Responda, Azaghal. Trabalho bom. Vai editar até o fazer bico. Quer dizer, uma é o toque do celular e outra é a mensagem de caixa postal, que é bem, bem bacana, né? Então, você vai ganhar esse... Vai ter um celular personalizado por Guilherme Briggs. Optimus Prime. Muito bom. Certo? Então acesse aí jovenerd.com.br/Transformers2. É só se cadastrar, responder a pergunta e está concorrendo. Vai até o dia 23 de dezembro de 2009. Então corra. Caraca, Azaghal, a gente não pode esquecer dessa. O quê? O Jovem Nerd também está concorrendo como blog da década no Estadão Online, Azaghal. Olha isso. Blog da década em dois portais de públicos completamente diferentes. Blog da década no portal MTV, você pode votar agora. E blog da década no portal Estadão. Exato. Quer dizer, alguma coisa. Afinal, o Jovem Nerd existe desde 2002. Isso, exatamente. Então estamos presentes aí na década de 2000. E você, se acha que merecemos este prêmio, vá agora votar e esmagar a concorrência. Mais duas medalhinhas pra farda do Jovem Nerd. É, exatamente. Vai lá no link do post e vote. Three rings for the elven kings under the sky. Seven for the dwarf lords in their halls of stone. Nine for mortal men doomed to die. One for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor, where the shadows lie. Já falamos sobre Silmarillion, sobre o Hobbit no Nerdcast, e agora vamos falar sobre a maior obra de Tolkien, a mais conhecida, né? A maior é Silmarillion, né? Pelo volume, mas Senhor... Ou não, Senhor dos Anéis é maior. É maior. Todos os três são maiores do que o... do que o Silmarillion. Silmarillion não devia nem ter sido publicado, a verdade é essa, né? Ah, que é isso? Isso, cara? Ah, não, não devia. Não devia. Aquela confusão da porra, não devia ter sido publicado. Aquilo só serviu pra bagunçar a cabeça das pessoas, e vou te falar sincero, com sinceridade, não acrescenta nada a ninguém. Não acrescenta, cala a boca, cara. Você tá maluco, JP? Claro que acrescenta, é uma diversão só. Nada. É uma diversão. Ah, eu vou dizer que eu li o Silmarillion, quando eu terminei de ler o Senhor dos Anéis, né? Eu tava tristão porque tinha acabado o Senhor dos Anéis. E pra mim ele serviu pelo menos pra me confortar. É verdade. Mas como história mesmo, ele não acrescenta, cara. Ele é estilo a trilogia número 2 do Star Wars, que só serve pra explicar alguma coisinha ou outra que... Ah, mas o... deixou pra trás? Não, serve pra absolutamente nada. Tem umas histórias maneiras, pô. É, pode ter uma história ou outra interessantezinha, mas como um todo, o Senhor dos Anéis é que é o livro, pô. Não, mas é diferente. É um apêndice. Ele nem foi escrito para alguém ler, né? O Tolkien escreveu pois pra si mesmo. Justamente, não era nem pra ser um livro, é o que eu falei. É. Não, mas ele como apêndice é legal. Exato, ele é um grande apêndice, né? É. Mas o Senhor dos Anéis, que a gente diz aqui, é uma, realmente uma história com início, meio e fim, né? Com um propósito, que na verdade nem foi escrita dessa forma, assim. O Tolkien, quando recebeu a encomenda do seu editor, em 1937, com o sucesso do Hobbit, falou assim, quero mais livros com Hobbits. E ele começou a escrever Senhor dos Anéis sem a mínima noção de onde ia parar a história. Quando ele chegou no túmulo de Balin, em Moria, ele teve um bloqueio e ficou quase um ano sem tocar a história pra frente. É que tinha acabado a erva de Hobbit no cachimbo dele. Cara, na verdade, ele teve um bloqueio durante toda a primeira parte do primeiro livro, né, cara? É. Mas você percebe quando você tá lendo um autor que tá escrevendo sem saber o final, né? Cornel mesmo, ele escreve sem saber o final. Não quer dizer que é ruim isso, mas você percebe que às vezes tem alguma história que uma subplot, uma coisa assim, que não vai a lugar nenhum e aí ele se acha no meio do caminho. Seus Anéis é meio assim. Esse bloqueio dele, eu acho que eu arrisco dizer que era um pouco porque parecia que ele estava mais interessado ali em escrever sobre o universo, sobre o mundo, do que escrever sobre a história em si. Depois, é claro que a história ficou ótima, mas você vê, especialmente no início do Senhor dos Anéis, como é que ele descreve o Condado, como é que ele descreve os Hobbits, que ele queria mesmo ali, o que ele estava gostando de fazer era dar uma analisada no universo, né, das linguagens e tudo, né? É, com certeza. Não estou nem falando de apêndice, não. O próprio início do livro, o início do Senhor dos Anéis, ele é muito descritivo e tal, né? Não, o livro todo é muito descritivo, né? O início é quase um livro didático, assim, sobre o Condado. A primeira parte do primeiro livro, da Irmandade do Anel... Irmandade do Anel, maluco? Sociedade do Anel. É, mas sabe por que eu falo Irmandade do Anel? Porque eu li essa porra em versão de português de Portugal e o livro era Irmandade do Anel. Excelente. Eu li, já foi em o quê? Em 88, não tinha versão em português brasileiro. Nessa versão, então, o Borog tinha bigode? Mas então, essa primeira parte inteira do Senhor dos Anéis, eu não sei, se a pessoa leu o Hobbit antes, eu acho que ela encara numa boa, porque ela já tá mais ou menos esperando algumas coisas, mas quem não leu, é muito difícil passar por essa parte animado, né? Motivado pra ler o resto, cara, porque é chato pra caceta. Eu vou te falar que eu terminei de ler o Hobbit, e o Hobbit é um livro bem dinâmico, né, assim, comparado com o Senhor dos Anéis. Não, ele é dinâmico, mas ele é completamente outro tipo de escrita, né? Ele é um livro pra criança. Sim. Não só é diferente o tipo de escrita, como parece até que o universo é um pouco diferente, assim, né? Porque tem coisas que você vê, como a gente já falou no Nerdcast de Hobbit, que são muito mais infantis, né? No Hobbit do que no Senhor dos Anéis. Então você vê quase um pouco assim. Você nunca imaginaria os anões do Hobbit no Senhor dos Anéis, os anões bobões, aquela maneira, né? Uma coisa meio comédia. Uhum. Então um pouquinho diferente mesmo. Mas aí quando eu peguei o Senhor dos Anéis, tava na maior pilha do Hobbit, né? Vira decepção, um anão só, né? Hobbit e anão pra tudo que é lado, né, cara? Seus Anéis, um só e olhe lá, né? E aí eu fiquei chocado, porque eu tava esperando encontrar de novo o Bilbo, né? E seguir as aventuras dele novamente. E aí quando o cara já tá velhaco, e quem vai levar a galera é o Frodo, assim, eu fiquei chocado. Eu odiava o Frodo, sabe? Você leu, então, o Hobbit primeiro? Li o Hobbit primeiro. Eu também. É isso que eu tava falando. Se você não leu o Hobbit primeiro, você tem que estar muito confiante que o livro vai ser bom pra você passar dessa primeira parte, cara. E quando eu peguei o Senhor dos Anéis, cara, caraca, aquela parada da festa, meu irmão, passar daquilo foi uma prova, cara. É verdade. Pra você entrar na Sociedade do Anel, você tem que passar aquela festa. Aí olha, você só pode seguir com os caras, meu irmão. Se você não conseguir passar daquilo, tu tá fora da Sociedade do Anel. Não é nem só a festa, é o caminho deles até Bria. É tudo muito complicado de ler, cara. Eu li primeiro O Senhor dos Anéis. Eu aguentei essa parte, assim como muita gente que tá ouvindo deve ter aguentado, porque eu li também, não só pela história, mas como referência. Porque eu jogo até hoje RPG, né? Dungeons and Dragons, tudo. Então, pra mim, serviu legal aquela parte, né? Aquela descrição toda, etc. Mas eu concordo plenamente com vocês que quem nunca, nem não joga RPG e nunca leu Hobbit, tem que se preparar pra cara essa parada. Mas eu achei ao contrário, sabe? Se eu tivesse lido o Hobbit antes, talvez eu não tivesse encarado O Senhor dos Anéis. Eu li o Hobbit até o final porque eu tinha que ler. Era obrigação. Eu li O Senhor dos Anéis e tinha que ler. Foi meio frustrante, assim. Achei... Quantos anos você leu Hobbit? Esse ano. Depois do Nerdcast do Hobbit, que eu não participei porque eu não tinha lido. Se arrependeu? Aí eu falei assim, cara, velho, eu tenho que ler essa porra. Aí fui ler. Quando eu li, comecei a ler o Harry Potter, eu falei, ah, tenho que ler, todo mundo tá falando mó bem, né? Comecei a ler, não aguentei. Não consegui. Talvez eu tivesse o mesmo sentimento pelo Hobbit. Eu li o Hobbit e os Senhor dos Anéis, como eu disse, há 20 anos atrás. 15 Pera aí, anos. Tu para devagar, que tu vai chocar a molecada, cara. Eu tinha 15 anos. Então você curte esse tipo de escrita que é o Hobbit, entendeu? Sim. Talvez se eu fosse ler hoje agora mesmo, eu não ia gostar também, né? Aham, é verdade. Já o Senhor dos Anéis, pra mim, foi de boa. Eu fiquei um pouco travado na parte do Tom Bombadil, porque aí ele apela pras descrições, né? Pronto. Não, aí ele apela pra tudo, tá loucura, Tom né? Tom Bombadil, né? Porra, aquele cara, né? A melhor coisa que o Peter Jackson fez foi tirar aquele pela saga do Tom Bombadil. Né? Olha, chato pra caramba. A ira dos Tolkienianos. Cara, a ira de Tolkieniano, cara, o personagem não faz sentido nenhum, cara. O Tom Bombadil simplesmente não faz parte da história. Não faz parte? Aí eu tô aqui no meio do nada, me dá um anel, olha aqui, eu vou botar, tirar, botar, nada acontece comigo, olha só que beleza. Meu Deus, o anel, nada acontece. Claro. Botar no meu nariz também, não. Ele não nada. Movimenta a história de forma alguma. Ele é uma curiosidade só. O Tom Bombadil é um resquício do Hobbit, cara. É muito escroto. O cara fala assim, olha, vocês vão por aqui, segue ali, vai dar tudo certo. Se vocês precisarem de minha ajuda, é só cantar. Ah, meu irmão, tu tá na merda. Tu vai ficar Tom Bombadil, eu tô na puta que me pariu. Não dá, né, cara? E já que você tá tão disposto a sair correndo do inferno pra vir me ajudar, que tu não me acompanha até lá? Tu tá fazendo o que aí, de bobeira? Tô chapado louco, né, brother? Ah, por que a gente não deixa com o Tom Bombadil? Ah, porque ele vai esquecer. Você sabe como é que ele foi criado? Ele era um boneco. O filho do Tom que tinha, uma parada assim. Tom Bombadinho, cara. Bombadinho? Que Bombadinho? É um marombado do jiu-jitsu, assim, com 1,60m, né? Exato, cara. Tom Bombadinho. Bombadinho. Beorn, personagem foda, o cara não aproveita direito. Fechou se botasse o Beorn. Aí fica aquele palhaço saltitante, lenhador dos infernos. Ah, pelo amor de Deus. E aquela mulher dele, né? Chutador. Ele não faz nada também, cara. Mulher, só fica pulando pedrinha no rio. É muita alegria, é muito, né, cara? Muito carpe diem pro meu gosto, né, cara? Tem um livro, né, que é As Aventuras de Tom Bombadil. Tá brincando. Cara, se eu digo pra não ler o Silmarillion, eu vou falar agora. E esqueça que ele até mencionou isso, cara. Esse é livro que você lê depois que você morrer. You shall not pass! Uma coisa interessante para se entender do Tolkien, um porquê de tudo isso, é porque ele primariamente era um linguista, né? Ele dava aula de anglo-saxão e o que ele adorava era a língua. Como a gente já falou nos outros Nerdcasts, a Terra-média, as histórias todas que ele criou, inclusive Seus Anéis, era uma forma de vivenciar as línguas que ele tanto gostava, né? Então, o que acontece? O editor moderno, eles analisam até isso no documentário da versão estendida, o editor moderno jamais publicaria os Seus Anéis do jeito que ele é, porque o que eles diriam é o seguinte, que não é um romance estruturado apropriadamente, como um romance normal. Os personagens importantes, grande parte deles não são desenvolvidos, teria muita repetição de ideias, o início do livro é maior do que o final, que é quando as coisas realmente acontecem, né? Ah, nenhum personagem é desenvolvido, né, realmente no livro, né, cara? E assim, por exemplo, Espaços Gigantes sem Ação, sem contar Floresta Velha, o capítulo do Conselho de Elrond é um capítulo de 15 mil palavras, só de discussão, e tem uns 20 ou mais personagens conversando ali, e a maioria deles nem são introduzidos antes, então você tá, caralho, o que tá acontecendo e tal? Acho que nesse caso aí, Alexandre, que salvou um pouco o Tolkien foi o fato de que ele era um grande acadêmico, então tinha muita gente que tava realmente afim de escutar o que ele queria falar, o que ele queria escrever. Acho que salvou um pouco, porque se ele fosse um escritor, vamos dizer assim, pulp, né, um escritor assim de revistas pulp da época, ele, com aquele tipo de livro, ele nunca seria publicado mesmo. Não, com certeza. Eu acho que uma das vantagens que fez o Senhor dos Anéis ser o que é e tal, é a porta que ele abre pra imaginação. A desvantagem, que é a chatice da descrição, que em certos momentos do livro é levado ao extremo, em alguns momentos ela abre pra você uma riqueza, assim, você consegue entrar no mundo de tão detalhado e de, então, sabe, a sua imaginação viaja forte. Então você consegue, às vezes, imaginar um personagem por completo, e aí você acaba criando na sua cabeça até um background pra ele, é só pela descrição física do cara, né? Foi isso que me pegou, porque me abriu minha cabeça pra criar os mundos de que eu ia jogar. Falando sobre RPG, pra mim o que facilitou é que na época que eu li, um pouco antes, o que eu jogava era MERP. Eu não sei se a maioria das pessoas chegou a ver ou conhecia o MERP. O MERP não, ninguém era conhece, cara. Só a gente. Não. Pois é, a maioria não conhece. O MERP era um jogo com um sistema assim, um pouco simplificado do Rolemaster no mundo do Senhor dos Anéis. Isso. Então quando eu fui lendo o Senhor dos Anéis, muitas das coisas que eu jogava apareceram lá, entendeu? Isso. Então fica até mais ficou mais fácil pra mim de entender o que estava acontecendo. É, muita gente da nossa geração começou a ler O Senhor dos Anéis por causa de RPG, e muita gente dessa geração nova leu O Senhor dos Anéis por causa dos filmes. Não, exato. Ah, sim. Uma coisa importante de se deixar claro é que as descrições, todo esse tema abordado pelo Tolkien dessa forma, faz com que a Terra-média seja o personagem principal dos seus anéis. Exato. É a Terra-média. Sei porque os personagens realmente não são desenvolvidos. Às vezes você tem que ver quem é que tá falando. Quem é que tá falando? É o Gimli, o Aragorn ou o Legolas? Você não sabe quanto ele não disse Legolas, né? Uh-huh. Porque eles falam muito parecidos e tal, e os personagens realmente não têm muita profundidade. Mas a Terra-média é algo inacreditável. Por quê? Ele não acreditava em escrever uma história ser uma base mitológica, geográfica, linguística. Era o que ele gostava. Ele era um mega nerd dessas paradas, entendeu? Tem um amigo meu que deu uma definição, tem a ver um pouco com o que você disse, e pode ilustrar sobre O Senhor dos Anéis. Ele falou o seguinte: O Senhor dos Anéis é um livro que se torna muito melhor depois que você termina de ler ele, porque é uma história maravilhosa, um enredo maneiríssimo e tal, só que a leitura, o ato de ler, às vezes é um pouco penoso. Depois que você termina de ler o livro, quando você lembra do livro na tua cabeça, cara, você acha a história foda. Mas às vezes na hora que você tá lendo, a coisa fica um pouquinho arrastada. Cara, uma coisa é você pegar um mito que já existe e repaginar. Outra coisa é você criar um universo completamente do nada. Não completamente, porque é muito baseado em mitologia escandinava, saxão, mas assim, criar um universo novo e fazer uma história de 3 livros de 600 páginas. Não, é mesmo você se baseando em história escandinava, o que seja, você criou um mundo, você criou a mitologia desse mundo, criaturas, as línguas, as pessoas ilustres. É uma parada complexa, que é uma das paradas que faz o Senhor dos Anéis ser o que ele é porque você termina de ler Cornwell, por mais foda que você ache, você não fica anos depois falando, li o Sagramor, hein? Era sinistro, era o catiço, aquele cara. Você acha muito foda, mas fica ali. O Senhor dos Anéis, cara, não é assim. Como a história do Balrog, que o... Exato, não, em 1000 histórias, e você vai pesquisar a respeito, vai em fóruns e conversa, e quer ler Silmarillion pra absorver mais informação. E faz tatuagem em língua... Porra, faz tatuagem em runas, cara. Você vai ficando pirado. Não, o cara faz tatuagem em runa, cara, não é boa. Na minha casa, esse cara não entra. Esses caras, né? Esses caras. É, eu e o Tucano somos irmãos de tatuagem. Tolkieniana, né? É, a gente foi fazer você, junto. Não, você respeita que você é anão, né? Tucano é elfo, porra, elfo. Vamos falar sério, né? É elfo, né? Mas isso com certeza é reflexo de tudo que o Tolkien criou. Toda a base da história dos seus anéis é que é a riqueza dos seus anéis. Quando eles chegam numa torre no topo do vento lá, aquilo tudo tem uma história, cara. Aquilo guardava um Palantir, parada que vigiava o Melkor e o cacete. Quer dizer, então tudo tem uma história, não sei, tudo tem uma base. O cara canta uma canção sobre Gil-galad no meio da viagem e essa história, ela tá completa lá. Ah, não, cara, gente, não. Tá boa, eu pulei todas, cara. Eu li duas assim e falei, não leio mais. Musiquinha infernal de Hobbit, elfo da p*** que o pariu. Ele começou a cantar, tá bom, cara, parou não, de cantar. Diga-se de passagem, a melhor decisão dos filmes foi não ter botado música de cantoria nenhuma, né, cara? Porque se ficasse os personagens cantarolando pelo filme, vocês agarradiam, eu ia me levantar e ir embora, até pô. Até tem, na versão estendida até tem o cara. Não, mas na versão estendida ficou legal, porque é uma referência interessante, né, é rapidinho. O problema é que no livro é toda hora, vamos cantar. É. E eu ficava imaginando, como é que eles cantam isso? Será que eles ficam, sabe? Não, eu vou te dizer que realmente você ler uma canção sem imaginar como é a música... Fica, mas será que é aquelas musiquinhas que os pianinhos medievais? Será que é mais animado? Não faz sentido. Mas olha só, existe um audiodrama da BBC, inclusive o Ian Holm, que no filme faz o papel do Bilbo, ele faz o papel do Frodo nesse radiodrama. Ou seja, ele é um hobbit profissional, né? Ele é. Mas é muito bom, cara. Eu ouvi isso 1 milhão de vezes. E lá foi a primeira vez que eu ouvi as canções cantadas, né? E são legais. Por exemplo, tem uma hora, essa canção do Gil-galad aparece e o Sam canta o que aconteceu com o Gil-galad. E é bonito de ouvir. Realmente ler sem ouvir a música não faz muito sentido. Gil-galad was an elven king. Of him the harpers sadly sing. The last whose realm was fair and free between the mountains and the sea. His sword was long, his lance was keen, his shining helm afar was seen. The countless stars of heaven's field were mirrored in his silver shield. But long ago he rode away, and where he dwelleth none can say. For into darkness fell his star in Mordor, where the shadows are. Oh, don't stop, Sam. That's all I know. I learned it from Mr. Bilbo when I was a lad. He used to tell me tales like that, knowing how I was always one for hearing about elves. I am learning a lot about Mr. Sam Gamgee on this journey. Jovem Nerd, você comprou o disquinho, cara? O Azaghal comprou um Tolkien Ensemble, que é um CD que eles fizeram só com as músicas. Eu comprei Hobbits, tudo que me venderam de Tolkien na época do filme, cara. Tudo que jogavam pra mim, eu comprei, cara. Eu comprei até um CD, era a versão porn de Lord of the Rings. Que isso, gente? Eros of the Ring, negócio assim. Mas era de trilha sonora, não era filme não. Pra queimar o anel mesmo, né? Agora, se ao invés dessas musiquinhas firim-fonfon aí tivesse o funk do anel, a história era outra. Alô, ponte do condado, comunidade do Xaê. Se liga na versão estendida da montagem do anel. MC Gandalfo, solta o pancadão. Ela forte no cachimbo, meu tecido é encopado. Tô seguindo meu caminho para o baile do condado. No baile do Bilbo, quero ver você dançar. Atravesso da neve do lado pela do ar. Vem com o cavalo preto, espectro do mal. Mando grito pra galera, é força black na moral. Esse bagulho aí de novo. Vocês já ouviram, né? Não. Caraca! Você nunca ouviu o funk do anel? Não. Caraca, vocês estão de sacanagem. Porra, cara, a parada é uma masterpiece, cara. Vocês estão de sacanagem pra ficar vendo funk. Não, não, cara. Não é um funk qualquer, é o funk do anel, cara. Se tivesse no livro, em vez de eles ficarem cantando aquelas musiquinhas de fresco que eles cantam lá, se eles cantassem o funk do anel, ia ser foda, cara. De monstro, igual você ainda não viu. Orc sinistro, orc do terror, vem com sabre, banhas, legião, ativador. Rothlórien, reino da Galadriel, a corona de cenária, fica de passar o anel. Despeço a economia, continuo o terceiro, quebra a corneta do guerreiro presepeiro. Vai, mas pra cima. editor queria 120 mil palavras para crianças de 10 a 12 anos, em 1937. Por Seus Anéis? É. Epic fail. Epic, cara. Mas ele não tinha ideia do que vinha por aí. O cara tinha o Hobbit como referência, cacete. Aí o que acontece? 12 anos depois, o Tolkien aparece com 500 mil palavras, com 100 páginas de apêndices, com alusão à cultura, mitos, histórias, versos, canções, nomes, línguas, povos e raças, que coisas que ele nem fez questão de traduzir, ele colocou lá no livro. 12 anos depois era digno do cara mandar pra ele, tu tá de sacanagem, né? Porque eu tava esperando os moleques chegarem aos 24, né? Então aí... Pode ser. E aí, quer dizer, ele leu o livro e falou assim, ok, é impossível publicar isso numa peça só, vamos dividir em três. E aí teve que persuadir. Na verdade, não é impossível porque eu tenho uma versão lá. Hoje, que é a cult, a parada, eles fazem... Páginas douradas. Eles fazem aquelas versões camalhaço gigante. Caraca, né? Meu irmão. E ainda nego reclama de elfo, brother. O quê? O cara tem um livro com páginas douradas. Olha só. É o Grimoire de Ouro. Criatura, como um anão, eu prezo pela beleza dos artefatos. Fugiu bem. Né? Então, o livro está ornado pelos ferreiros anões. Não está frescalhado pelos elfos. O elfo te dá um livro embalado numa folha de, bananeira com um pedaço de pão, a cereja em cima, porra. Cereja. A minha versão é páginas todas amareladas, manchadas, né? Mas então, dividiu o livro em três. Pouco depois, na década de 60, o livro chegou nos Estados Unidos e foi uma febre. Uma febre mesmo, cara. Tinha muito hippie nessa época e aí você vê a árvore falante e tal, cacete, ferrou, né? Não foram só os hippies que transformaram os Seus Anéis num fenômeno. Os hippies é legal de falar porque a gente tem essa frase de que o cara tomou ácido e viu o duende. Na verdade, os caras tomavam ácido e viam o hobbit, né? Daí que vem a parada. Ver fada, ver doente, ver não sei o que. Na verdade, os caras viam eram os personagens do Senhor dos Anéis. Exatamente. Como foi um fenômeno cultural na época, começou a se discutir muito quais são as mensagens escondidas dentro dos Seus Anéis, o que ele está querendo dizer. E aí entrevistaram o Tolkien, perguntaram pra ele se o anel era a bomba atômica que todos... sabe? E o Tolkien odiava, ele odiava a alegoria, que se chama isso, né? Você diz uma coisa querendo dizer outra, né? Ele fala assim, olha, pelo amor de Deus, é a história de um cara que tem que jogar o anel no vulcão. Não tem bomba atômica, não tem metáforas. É só uma aventura. Ah, sim. Na verdade, o anel não é só um anel. Ele é um mal concentrado. Exato. Né, assim. A história não é alegórica. No entanto, existe aplicabilidade nela. O que é aplicabilidade? Você, que está lendo, consegue aplicar aquilo a uma realidade que é sua. Mas só sua. Toda obra de arte, na medida que ela é construída, ela já é uma alegoria. Não tem como escapar disso. Se olha um quadro que tem uma lista branca e você interpreta da maneira que você quiser aquele quadro. Ah, mas aí... me venha falar dessas pinturas modernas, escrotas, que são tintas escorrendo na tela pinta pelo macaco. Mas o que o Jovem Nerd quer dizer com alegoria é que ele não escreveu um negócio com pretensão de ser nada maior. Mas não quer dizer que ele não abordou temas que são comuns a muitas pessoas, por exemplo, esperança e coragem. São temas que são repetidos o livro inteiro. Por que são os hobbits, cara? Você tem milhões de seres míticos. Pederastas. Oi? Pederastas. Quem é pederasta? Ah, não. Pederasta é que tem pé grande, né? Não. É isso. E peludo. Foi daí que surgiu a palavra, né, cara? Mas então, você tem, cara, monstros, dragões, você tem o Balrog, você tem Ents, você tem os grandes guerreiros, homens, os elfos, os anões. Quem é verdadeiro herói da história, cara? É um ser completamente inocente, né? Completamente frágil. Mas esses temas aí que você falou de esperança, de medo, isso não tá escondido no livro. Isso não. Tá debatido no livro, é diferente. É como o Azaghal falou aí, o mal concentrado, não é alegoria, porque ele deixa claro aquilo. É, né? Pois é. É explícito. You shall not pass! Um tema muito forte que ele fala sobre medo e coragem é que muita gente diz que medo é uma coisa negativa, né? Medo realmente pode fazer você ser derrotado antes de lutar, né? Você tem medo, você nem enfrenta a coisa. Sombra. Exato. Só que nos Seus Anéis mostra uma coisa que não é errado sentir medo. O herói sente medo. A diferença entre o herói e o covarde é que o herói enfrenta o medo. Exato. Então os hobbits sentem medo o tempo todo, cara. Estão fodidos. É o medo que faz a pessoa sobreviver também, né? Senão a pessoa fica maluca, paladino. De RPG, né? Que nenhum sobrevive, porra. Citando o nosso querido Mr. Miyagi no... Senhor Miyagi. No Karate Kid, ele fala que é certo ser derrotado pelo inimigo, mas é errado ser derrotado pelo medo. Olha isso, velho. Um sábio. E isso tem aplicabilidade na vida da gente. A gente sabe que a gente passa por essas coisas. A Sociedade do Anel, cara, não se pode chegar a lugar nenhum sozinho na vida. O Frodo, por mais que enfrentasse todos os medos dele, no filme tem a cena que é muito forte, ele falando assim, eu vou levar o anel, embora eu não saiba o caminho, né? E ele precisa de ajuda, cara, e a gente precisa de ajuda, porque o destino de uma pessoa tá sempre interconectado com o destino de várias outras. A nossa história faz parte da história de outras pessoas, e assim por diante. Cara, quando ele falou isso, é aquele momento que você já tá na merda de tão cagado e você fala qualquer porra pra se livrar? Como assim? Ele devia estar no desespero foda. Tá com o anel do mal total. Ninguém quer que pegar aquela porra dele. O anão estourou o machado no anel. O Gandalf ficou maluco, cara. O cara era ótimo, vivia fumando, vivia de papo furado, soltando fogos. O cara viu o anel, ele ficou zureta, meu irmão. O cara virou... Ele virou um biato salubre. Porra, ele ficou maluco, cara. Começou a correr de lado pro outro, ficou pirado, cara. Depois do choque, ele toma lá, né? O cara tava vendo o elfo, tava vendo todo mundo naquela discussão do que fazer com aquela merda, cara. Ele falou, eu vou, seja lá pra onde for, né, cara? Eu vou embora, que lá fora. Mentira daqui também, né? Aquela reunião já devia estar um saco, né? Porra, nem uma birita, né, cara? Nem um come e bebe, nem porra nenhuma, né, cara? É interessante falar isso porque a gente cai nas diferenças entre os livros e os filmes, né? Pensando agora, quando Peter Jackson lá em Lego falou, vamos filmar o Senhor dos Anéis, né? Lendas urbanas que se concretizaram, né, cara? Exato. Lego fala, cara, é impossível adaptar Senhor dos Anéis, são 500 mil livros, é muita coisa e tal, mas... Se você analisar friamente, você percebe que Senhor dos Anéis é um livro, entre aspas, eu não estou me gabando, nem querendo esculachar ninguém. Eu respeito foda o trabalho que o cara fez, Peter Jackson. Mas é um livro até fácil de se adaptar. Porque boa parte do que tá ali, você consegue traduzir em imagem. Exato, é verdade. Você não precisa perder 40 páginas pra descrever a porra do ladrilho. Tu mete na parede e acabou, cara. Menos 40 páginas, próximo, vamos sabe? Vamos dizer, fácil entre aspas. Sim, o que já eu falei. A maior dificuldade não é nem você conseguir um departamento de arte que pudesse traduzir todas as descrições visuais do Tolkien, mas sim o mérito maior do Peter Jackson é traduzir o espírito do livro no filme. Eu disse que eu respeito o fato do trabalho do cara. Exato. Mas ele não teve que transformar 1.500 páginas, 50 milhões de palavras, sei lá, numa história. Ele teve que transformar menos, na verdade. É, com certeza. O mais complexo foi direção de arte, foi figurino, foi cenário. Eu acho que a parte de roteiro foi mais complexa, cara. Porque o maior desafio dele ali, na minha opinião, era ele botar isso daí numa sequência lógica. Todas aquelas coisas que eram ditas, cara. Sabe por que eu não acho isso? Porque o cara começou a ler lá, né? Sociedade do Anel, festinha, isso aqui é moleza, a gente faz o condado, as pessoas vão ficar chocadas, como tá igual, imaginei, olha que ótimo. Opa, Tom Bombadil. Corta. Fora. Pronto. O que eu tô falando, cara, é colocar as coisas numa sequência lógica, porque você tem que pensar que quem vai assistir o filme não é só quem lê o livro, é quem não leu, exato, cara. Pra você explicar ali em 2 minutos o que o Tolkien levou 30 páginas escrevendo, cara, é muito complicado, bicho. Não, pra uma pessoa que nunca teve contato nenhum com aquele negócio, entender o que estava acontecendo ali. Uma das coisas mais impressionantes desse processo de tentar transformar um roteiro é que eles falam assim, olha, nós temos que explicar algo sobre a história do anel e como ele se perdeu e nós temos 4 páginas de roteiro pra fazer isso. Como é que a gente vai fazer, né? E aquele início do filme. E aí, tudo bem, eles vão, vamos pra Sauron e o Gollum, mais ou menos, como é que é, o Isildur perdendo o anel. E depois, como é que a gente vai fazer o gancho disso com o filme em si? E a Philippa Boyens, que trabalhou no roteiro com os caras, ela teve a frase genial, que ela mesmo gosta de se gabar, que porra, foi uma coisa que sobreveu às 1001 vezes que eles reescreveram o roteiro, que ela fala simplesmente, a Galadriel narra, né, história virou lenda, lenda virou mito, e algumas coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas. Então, quer dizer, você achar a frase certa que vai traduzir na linguagem do filme, na linguagem do Tolkien, que não foi algo que o Tolkien escreveu, todo esse tempo pra você engatar o filme, cara, é genial, é difícil. O Peter Jackson levou coisa de 7 anos escrevendo o roteiro, isso, né? Ele teve que mudar muito o diálogo, cara. Teve que botar gente falando coisa que, na verdade, no livro foi outros que falaram. Assim, eu não tô falando também que é fácil, né? O cara pegou e vou copiar. É isso, é copy-paste dessa... Não, eu entendo isso, mas isso é um trabalho básico de roteiro, de você acertar a história pra caber numa outra mídia, né? Exato. Mas, pô, quantos filmes a gente não vê que o resultado final fica uma merda? Sim, a maioria. O que o cara fez foi pegar, alterar tudo, basicamente, e ficar bom do mesmo jeito, né, cara? Exatamente. Eu lembro que quando eu fui ver O Senhor dos Anéis no cinema, aquela expectativa toda, eu não consegui imaginar como é que o filme ia começar, né, cara? Como é que o cara vai introduzir uma história desse tipo, né, cara, no cinema? E é de arrepiar, né, cara? É foda, é muito foda. É de arrepiar. E não existe, né? Não e existe. Aquela parte inicial não existe. Não existe. Aquela parte é contada em trechos durante o livro todo, né? E aí, cara, você vê aquilo, você fica, sabe, de cabelo em pé, se segurando na cadeira, e aí o cara pula pro condado e é enlouquecedor de novo, né? O cara não te dá folga. Ele pega toda uma parte que a gente achou maçante, demorada e que não acontecia nada, não sei o que lá, e ele consegue fazer você achar aquilo maravilhoso, cara. Ele deu emoção àquela primeira parte toda, ele deu suspense ao negócio, você ficava tenso em algumas partes, enquanto no livro não tem esse espírito, não tem um espírito de tensão. Não tem? Entre a partida do Bilbo e a partida do Frodo, do Condado, passam 17 anos, cara. É aí é estilo aquele filme Troia, né? Que, pô, os caras levaram uma semana pra vir com a ideia do cavalo de Troia, enquanto na história de verdade levou-se 30 anos, né? É, exato. E no livro, quando o Gandalf chega com a notícia de que, realmente esse é um anel, tudo, tem que tirar ele do condado, o Frodo ainda leva meses pra sair do condado, cara. Ele, puta... Não tem... O senso de urgência dele é zero, cara. Os Nazgûl deram muito mole, cara. Eles podiam ter pego todo mundo de calça curta, porra. Não, os Nazgûl são uns... cara. Os caras ficam procurando duas crianças, não conseguem resolver do puta que pariu, cara. O grande mérito do filme, pra mim, e acho que vocês vão concordar comigo, é que ele conseguiu agradar, o que é muito difícil, quem nunca tinha visto, nem quem nunca conhecia história, e os caras que eram fãs da história. Isso é uma coisa dificílima de acontecer. O cara conseguiu fazer isso com maestria. Não, mais ou menos, Dudu, porque tem mó galera que acha chato pra caralho. Mó galera? Eu fico em choque. Pode ter mó galera, mas assim, vamos pegar em geral. O filme foi um sucesso mundial. Eu não conheço ninguém do meu grupo que se amarra em Senhor dos Anéis, que joga RPG. Eu não conheço ninguém que não tenha gostado do filme. Importante, agradou quem gostava do livro. Porque ele alterou tudo, cara. Ele alterou as falas, alterou o espírito da coisa e mesmo assim as pessoas gostaram. O que é diferente de, por exemplo, filme de herói, de Marvel, por exemplo, que você mexe qualquer coisa na história do malandro e todo mundo que lê fala, não é assim, pô, não era assim, cara. Não era assim. Né? No Senhor dos Anéis não foi, o cara mudou tudo, cara. E sabe o que ficou maneiro, mais maneiro, eu acho, que disso? É porque as coisas que não foram colocadas do livro, que não foram colocadas no filme, você não tem a sensação de que tá faltando. Ela é colocada como um easter egg pra agradar os fãs, e os fãs entendem que aquela é uma outra linguagem. Agora, já imaginou se ele tivesse filmado aquele contato dos hobbits com o elfo, cara? Aquela baboseira toda que foi aquilo, bicho? Eu acho que só na versão estendida que tem, que eles estão na estrada... Eles veem os elfos indo embora. A caravana dos elfos. Isso. E no livro... Não, no livro eles se encontram com os elfos, eles conversam, passam a noite cantando e contando histórias, essas porra toda. Os elfos passam brilhando, né? Parece que... O que é mais bacana de filmar? Isso ou o Nazgûl perseguindo o cara até o cara saltar no bote, né, bicho? É porque o Peter Jackson teve que fazer foi colocar o senso de urgência no máximo. Então, toda vez que ele colocava o anel, o Sauron via ele. Falava, eu estou vendo você. Enquanto no livro o Sauron nem tem ideia do que ele tá botando o anel ou não, né? Exato. Ele só vai vai ter ideia muito na frente. O filme, ele deixa claro, olha, botar o anel, então é por isso que ele só guarda a parada, né? No livro o cara pode explicar mil coisas, né? Porque o anel tem uma influência negativa, qualquer coisa. Exatamente. Ele vai explicando o que, que ele sente em relação ao anel, o peso, etc. Que no filme ele não tem como entrar dentro da cabeça do Frodo, qualquer coisa assim. Agora, a introdução do Aragorn no livro é mais bacana também, né, cara? Porque eles ficam desconfiadaços dele um certo tempo. Eles não vão de cara confiando nele, né? Claro. Também, o nome do cara é Passo Largo, brother. Na minha versão é Passo de Gigante. Eu tava com o maior cagaço do filme ser ruim, porque eu tenho aqui em casa, não sei se vocês já viram, uma fita cassete com um desenho do Senhor dos Anéis feito na década de 80. A parada é muito ruim. Muito ruim. O Gandalf parece um louco completo, né, cara? Depois que eu vi aquela parada, eu falei, olha, eu acho que não é possível um cara conseguir adaptar o Senhor dos Anéis pra qualquer linguagem que não seja a linguagem do livro. Então eu já tava esperando um filme ruim. A sensação de nós que somos fãs, eu acho que vocês também sentiram, acho que nunca mais vai se repetir com tanta intensidade você ir pra sala de cinema com aquela energia toda, né? Você não tá só vendo um filme, você tá vendo algo que, caraca, faz parte da tua história, né? É, não, sem dúvida. A hora que sentei lá, apagou a luz, não sei o que, eu falei, caraca, eu vou ver o Senhor dos Anéis, né? Quando bate essa parada na tua cabeça, é muito sinistro. A portuguesa, cara, tava num frenesi tão absurdo que a gente passou Réveillon, e aí tava amanhecendo e eu falei assim, olha, falta pouco pra nós vermos seus anéis, os pássaros já estão cantando. Aí ela, birds, beasts, que a gente tinha visto esse trailer tantas vezes, cara. Eu tenho aqui em casa a versão estendida dos seus anéis, as três versões, né? Uhum. A sensação que eu tenho quando eu vejo aquela caixa é que eu tenho não um filme ou filmes, eu tenho um documento. É o documento visual da queda da Terra-média. Que aquele livro que eu li, ele tá o documento visual da parada. É, quando chegou as minhas versões estendidas, cara, sabe? Eu levava numa almofadinha de cetim pros lugares. Era um negócio precioso. Uma dose extra de toda daquela sensação e daquele sentimento que a gente teve quando veio ver os filmes no cinema, né? É algo que vai ser difícil de se repetir pra quem, como o Alexandre falou, teve isso na vida ou era mega fã e tal. Aquele sussurro da Galadriel, cara, é de arrepiar dos pelos, cara. Yama, prestarai. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost. For none now live who remember it. Eu lembro que um tempo antes eu tinha dado O Senhor dos Anéis pro meu irmão ler. E ele chegou na parte do Tom Bombadil e desistiu, falou que não ia ler e ia esperar sair um filme. Uhum. Aí saiu o filme. Será que ele vai gostar? Será que não vai? A primeira cena lá, da guerra e tal, não sei o quê. Velho, ele olhou pra minha cara e ele nunca vi nada igual na minha vida, cara. Muito loucura. Quando a gente é muito fã de uma coisa e vai ver, a gente tá meio dirigido a aceitar a coisa. A gente quer que seja bom, né? Às vezes pode decepcionar, às vezes... Ah, mas tem uma galera que vai pro cinema e aceita que é bom mesmo sendo uma merda. Tem isso também. Também, tem de tudo. Eu tava com a mente aberta ao que eu fosse ver, sabendo que Seus Anéis era um livro dificílimo. E até as adaptações que, por exemplo, a gente conhece bem, quem lê o livro, que quando o Frodo tá ferido, quem vai salvá-lo é o elfo chamado Glorfindel, que pega ele com um cavalo. Eu acho essa parte mega foda no livro do cara que aparece, um elfo fodão, reencarnado, sei lá. E aí no filme botaram a Liv Tyler pra fazer Arwen. Isso, né? É. Economia de personagem, né? É, mas é compreensível, né, cara? Botar um cara maluco mega foda do nada e depois o cara some de... E detalhe que o Glorfindel é uma aberração, né? Por quê? O Glorfindel morre na, sei lá, primeira era, segunda era, sei lá, quando que ele... Ele errou, ele matou o cara, mas ele aparece só... Não, é, o cara ressuscitou, cara. O elfo, quando morre, não vai lá pra Valinor? Vai, sai de lá. Nenhum voltou. Mas não voltou. Sai de lá. Mas esse aí voltou. Não, duas coisas que falam que é uma teoria de que ele errou. Primeiro, tem muito humano com nome repetido, mas elfo não tem nenhum. É, eles tinham mais criatividade pra dar nome pros filhos. Uhum. A segunda é que nenhum elfo nunca voltou lá do Palácio de Mandos. Mas peraí, então... é muito mais fácil você dar nome quando você não tem cartório, né? E quando você vive pra sempre, né, cara? Exato. Não, é mais difícil, pô. Não, é mais fácil. Quando você vive pra sempre, não. Irmão, é você reproduz a passos módicos, né? Se eles se reproduzissem como chineses, a Terra-média não ia ter um problema, meu. Não ia ter espaço pra mais nada. O elfo tá mais pra um panda, né, velho? É, exato. Gonflinflon, Finglonflel, sabe? Não é difícil, cara. Fingondel. Você pega o nome do último remédio que você tomou... Mas o nome da fruta que você mais gosta é Garmablu. Garmablu, sabe? Moranal. E voltando ao assunto, o Glorfindel vai lá e aparece do nada e faz aquilo tal, não sei o que. O Glorfindel morreu brigando com o Borog. Caiu de um despenhadeiro. É, foi. Só. Mas ele ressuscitou, cara. Tá bom, mas não leio o Silmarillion. Mas quem... O Frodo, ele bota o Frodo no cavalo e o Frodo vai sozinho, não é? É, exato. Ele fica embora. Ali atrás pra segurar os Nazgûl. O Frodo não vai no cavalo, né? O cavalo que leva o Frodo. Mas de qualquer jeito dá um ar de heroísmo maior ao Frodo do que no filme. Nenhum. No livro ele vai na merda em cima do cavalo. É, o cavalo que dá o jeito dele. É um saco de bosta. Exatamente. O cavalo, o cara falou, cavalo, dá teu jeito aí de entregar essa encomenda aí, meu filho. Ele coloca a Arwen no lugar do Glorfindel justamente porque ele não vai introduzir um personagem novo pra jogar fora 5 minutos depois, né? É, claro. É. Mas ele respeita todo o espírito da cena, porque o Glorfindel chega brilhando com a luz branca no escuro, e eles veem ele chegando, e ele coloca a Arwen, pô, é uma cena também de arrepiar no filme. Quando porra, cara, eu vou te falar que é uma das cenas que mais mexeu comigo vendo o filme, cara. Quando ela pega, ele leva, e ela atravessa lá o rio, né? Uh-huh. Fica toda aquela perseguição sinistra. Exato. E quando atravessa o rio, que os Nazgûl param e depois vem aquela onda de cavalos, cara, aquilo pra mim foi extremamente emocionante, cara. Achei muito foda aquela cena, cara. Inclusive, ele fez a Arwen fazer a magia, né? Quem faz a magia é o Elrond. Ele fala que Elrond comanda o rio e quando há necessidade, ele faz essa parada. Da forma, o Gandalf faz o efeito dos cavalos. O Gandalf faz os cavalos, exato. O Gandalf é muito doido, né, cara? O cara fez lá um tsunami no riozinho de nada e já era o suficiente. Não, vou botar os cavalos aqui. Pra ter história pra contar, né, cara? Tu lembra aquela vez que tu fez aquela onda e eu fiz os cavalos? Foi foda pra caralho. Ele tava literalmente tirando onda aí, cara. You shall not pass! Entre essas outras adaptações também, o Boromir escuta a voz no ar quando eles estão escalando lá Caradhras, né? E mesmo assim, eles não sugerem que foi o Saruman que fez alguma magia, algum encanto pra derrubar a montanha em cima dele. O Saruman no filme tem mais relevância que no livro, né? Como inimigo. Sabe por quê? Porque o primeiro filme, aliás, ele não tem um vilão. O vilão é muito imaginário, o Sauron é muito imaginário, cena, né? Do filme, do combate do Gandalf com Saruman, que o Gandalf é aprisionado, aquela cena não existe. Aquela cena o Gandalf menciona depois que ele foi capturado e tal, mas exato. Não tem aquilo como narrativa do livro. Né? É, não tem o Gandalf pulando no Gwaihir pra fugir de Orthanc também, isso não tem no livro, mas eles têm que explicar isso no filme, né? Eu acho muito maneiro nessa essa hora de Caradhras. É do caralho. Meu Deus! O cara comprou um guia de piadinhas cretinas. Você comprou algum livrinho aí, caramba! Comprei aqui. Piadinhas cretinas para Nerdcast Ordinário. Eu achava o Boromir no livro foda, porra, um humano, sinistro, tão forte quanto o Aragorn, né, cara? Tá entendendo no livro que ele é bem mais forte do que aparece no filme, né? Isso, no filme eu achei ele meio merda, assim, sabe? Quando eles pegam aquela nevasca que fica a porra do elfo escroto saltitando na cabeça dos caras, no livro ele conta que tava andando sobre a neve, né? E no filme até aparece ele, né, assim como um easter egg, todo mundo enterrado até o pescoço. Ele na verdade, ele tava andando na cabeça dos outros, né, cara? Hobbits tava enterrado. É, ele não tava andando sobre a neve. O Boromir tava carregando lá, 2 hobbits e não sei quem tava, o Aragorn, mais 2 e no livro ele ficou aquele alcoólatra em recuperação, sabe? Sempre no momento de fazer uma merda, tem uma recaída, sabe? Eu já acho que o Peter Jackson usou o Boromir pra dar característica ao anel, de como o anel influencia a pessoa, entendeu? Com certeza. Porque durante o livro, ele não tem aquelas passagens que tem do Boromir sendo tentado pelo a pegar o anel do Frodo, entendeu? Não existe isso. Aquela cena que ele pega o anel na neve, né? É que e não dá existe. Pro Frodo, não tem. Ele só vai ter o contato com o anel lá quando ele já tá pra morrer, que ele tenta realmente, que ali já é o anel usando ele de uma forma concreta. O anel olhou pra ele e falou, pô, aqui vai ser minha escapatória do Hobbit, né? Mas no filme, ele já vem mostrando isso desde o conselho. É, ele despreza o Aragorn no conselho, que não acontece no livro, né? Ele até fala que se o Aragorn voltasse pra Gondor, ele ia ser bem recebido. Só que no filme ele despreza o Aragorn. Exatamente. Ah, Gondor não precisa de rei. Até porque a motivação no livro do Boromir ir até o conselho, na verdade, é a espada. É o rumor que a espada lá, Narsil, tava voltando. E ele quis foi reforjada. Exatamente. Ele quis ver isso de perto. E quando o Aragorn mostra pra ele a espada, eles dali já compra a ideia que o Aragorn tem que voltar pra Gondor. No livro, o Boromir sai procurando Valfenda porque tem um sonho. E no sonho tinha mais uma musiquinha, que inclusive tem no drama da BBC, que é sensacional. Maneira a música, toca aí. On the eve of the last assault on Minas Tirith, a dream came to my brother Faramir in a troubled sleep, and afterwards to me. In that dream, I thought the eastern sky grew dark and there was growing thunder. But in the west, a pale light lingered, and out of it I heard a voice, remote but clear. Seek for the sword that was broken. In Imladris it dwells. There shall be counsels taken, stronger than mortal spells. There shall be shown a token that doom is near at hand. For Isildur's bane shall waken, and the halfling faith shall stand. Denethor, my father, told me that Imladris was Rivendell, where Elrond the half-elven dwelt, greatest of lore-masters. So to the house of Elrond have I come to seek the meaning of the dream. And here in the house of Elrond your dream shall be made clear to you. Here is the sword that was broken. Mas ele tem esse sonho de que a espada ia aparecer com a ruína de Isildur e o pequeno ia estar. Ele sabe, era um enigma que ele queria decifrar. Era então, o Arg, né? Era um. tipo, agora um tudo é Arg. E ele não tinha ideia de que era anel de Isildur e que o cacete, que a missão dele ia ser essa, ajudar. Ele, na verdade, no livro, ele tá meio que cagando pro anel em si, cara. Ele não quer o anel pra ele, não quer nada a ver com o anel. Ele acha que realmente o Aragorn voltando com a espada, vai ser a força que o povo dele lá precisa. Inclusive que no livro a espada é reforjada depois do conselho de Elrond. O Aragorn sai de Valfenda com a espada. Já sai com ela, é verdade. Reforjada. No filme só vai acontecer lá no terceiro filme pra dar uma motivação final, né? Uma última pra acelerada. Pra aparecer o Elrond com o maior truque de mágica que eu já vi na minha vida, meu irmão. O cara engoliu a espada e foi andando com a perna, sabe, perna reta. Porque, meu irmão, da onde ele tirou aquela espada, cara? Foi sensacional. Era o olho de Tandera que ele levou pro Aragorn, cara. No livro, a espada já tava com o Aragorn desde o início, não era? Ele tinha a espada quebrada. Me lembro que isso é bem claro, que ele andava com a espada quebrada, que era... Aí o nego até fala, por que você tava andando com essa espada? E o nego não sabia que a espada, mesmo quebrada, a espada era mais foda que qualquer espada comum, né? É um item mágico sinistro. E outro detalhe, a espada quebrou porque Elendil caiu em cima da espada quando morreu. Quando o Sauron matou ele, ele caiu em cima da espada e a espada quebrou. Não foi o Sauron que pisou na espada. Isso cacete. Que é épico feio mesmo, né? É. E o Isildur cortou o dedo do Sauron depois de Sauron ser morto, né? Então já tava um cadáver. Ele foi lá e cortou e pegou o anel pra si. Mas sabe, voltando ao Boromir, sabe o que, que também prejudica? A morte dele no livro é assim, tipo a redenção. Isso. Tá sendo tentado pelo anel e quer pegar o anel, tal, não sei o quê. Quando ele vê que os orcs estão chegando, dá uns 5 minutos dele e ele começa a empilhar orc, né, cara? Não, no filme você diz, não, né? Não, então, no livro é muito mais heróico, sacou? No filme parece que é o quê? Ele ouviu os orcs e ele fala, porra, vou ter que matar a orc e depois eu volto pra matar o... Acabar não, mas com... na verdade eu não percebi eu isso não, cara. Eu percebi no filme, foi na hora, no único momento que eu falei, porra, finalmente... O Boromir também apareceu, porque ali ele meio que acordou também. O que me decepcionou foda foi a corneta. A corneta que dá Fear, né, cara? Ela tinha que ter um, né, um... No livro, quando ele toca aquela corneta, os bichos afastam, meu irmão. Os bichos dão um passo pra trás. O Loki chegou a parar. É? E no filme, faz um pó, pó, pó. E nego junta nele, meu irmão. Nego, pai, é aquele da corneta ali, ó. Mas no livro, o Balrog para quando ele dá uma soprada na corneta, quando ele tá perseguindo eles. O Balrog para por um segundo, e isso é foda pra cacete. É. Eu tava esperando essa cena no filme, não teve. E outra coisa, quando ele dá essas cornetadas nessa batalha no final, o Faramir lá... A 300 km de distância, ouviu a corneta. Eu esperava que fosse uma parada inacreditável, sabe? Que o cara soprasse aquela merda e fosse um negócio que desse uma onda de choque, sabe? Exato, choque. O que o Azaghal queria é que quando ele chegasse no cinema, tivesse um saquinho na poltrona com um earplug e uma instrução, olha só. Quando ele for soprar a corneta, coloque isso no seu ouvido. Exatamente. Não, mas cara, porque descrito como era, e como ele... Cara, vai ser um boiadeiro chamando a vaca perdida, cara. Porra, meu irmão. Peter Jackson tem alguma coisa contra a corneta? Porque pra mim tem uma cena no livro 3 que pra mim é emblemática. O rei faz aquele discurso no alto da colina, assim, pros cavaleiros de Rohan. E aí ele fala assim, a gente vai agora, vai pra morte, vai cavalcar pra morte. E toca a corneta também. E ele toca a corneta tão forte que a corneta se parte, né? Isso é foda, eu lembro. Aí tu lê aquilo e tu fala, parada é foda, meu. Chega no filme o cara tira a corneta. O Tolkien tinha essa parada foda de fazer itens mágicos épicos melhor do que ninguém. Exato. Não sei se vocês concordam. Tem uma espada que eu não lembro, eu não sou, porra, grande conhecedor de Tolkien, né? Mas eu me lembro disso, que tinha uma espada de um rei elfo. Muito foda a espada, cara. O poder dela é a seguinte parada. Quando a espada era desembainhada, todos os elfos do mundo sabiam que a espada tinha... sido desembainhada. Então, onde os elfos estiverem, eles levantam a orelha e falam, o rei tá em perigo, vamos convergir pra ajudar ele. Qualquer lugar do mundo. Caraca! O olho de Tandera. Será que é? É, cara, nada se cria, cara. Mas olha só, a gente não pode também condenar o Peter Jackson por ter tirado todas as cornetas, porque também teve cenas que ele poupou a gente ver. Por exemplo, quando o Balrog ruge lá em Moria, o Legolas... Ah, como eu queria ter visto isso, cara. Ele grita, ai... Ai! Um Balrog! Ai, ai, um Balrog! O Balrog está vindo! E nesse momento, o Gimli cai chorando, né? E o Gandalf ainda fala, que má sorte, e eu ainda estou exausto. Que puta puta, né, cara? Isso é RPG total, né, cara? De Fear Control, né? Rola aí um Fear Control. Exatamente. Não, eu tô exausto, ele quer dizer que tá sem magia, já usou todos. Ah, é verdade, tá sem mana. Exatamente, isso é RPG total, é o Fear Control e o cara tá sem spell bônus, mas acabou, pô, tem que dormir. Uma coisa interessante sobre essa cena das escadas é assim, porque no roteiro o Peter Jackson tinha assim, aí eles descem as escadarias e passam pela ponte e fogem. E aí ele pediu, o Peter Jackson pediu pro Alan Lee, que aliás, grande contratação dele, chamar o Alan Lee e o John Howe, que foram os maiores pintores de Tolkien durante 40 anos. Porra, né? Cara, isso é ser chamou os caras, o mínimo sagaz, né, cara? Vamos chamar esses caras que são os fodas e fazer o filme na estética deles, né? E aí ele pediu pro Alan Lee, desenha aí umas escadarias de Moria e tal, pra gente ver como é que vai ser. E aí o cara faz aquele labirinto de escadas. Ele não faz uma escadaria. Ele faz aquele labirinto de escadas cheio de abismos. E a escada nível 20, né, cara? Se você não for foda, você vai cair, vai morrer. Exato. Não tem corrimão, né, nada, né, cara? E é interessante que o Peter Jackson fala assim, que o Alan Lee desenhou umas rachaduras na escada, inclusive em alguns arcos, faltando um pedaço da escada. E quando o Peter Jackson viu isso, ele ficou maluco, porque, cara... E ele começou a criar cenas por causa do desenho do Alan Lind. Ele imaginou lá os personagens parando, tendo que pular aquele vão enquanto os orcs estavam atirando flechas nele. Então tudo isso dá uma tensão enorme. No final sobra só o Aragorn e o Frodo e a escada vem caindo. Pá! Aquilo ele tirou de algum episódio de Caverna do Dragão, cara. Que os caras vão... Acontece exatamente isso. Exatamente. Uma parada que eu acho maneiro dessa cena, que é a parada que, como eu te falei, sempre joguei RPG e lembrava. O Aragorn, ele quase nunca usa o arco dele, né? O Aragorn. E você vê, só que a maioria dos aventureiros levam arco. Eu tô podendo levar, vou levar. Por que eu não vou levar, né? E aí nessa hora, a hora que ele pega o arco, monta o arco e vai e usa o arco. Eu falo, pô, onde é que tava? Ele tava levando o arco, né? Não, e todo mundo sabia que o Gandalf ia morrer ali, né, cara? É, exato. E mesmo assim você fica destruído. Destruído. Né, quando ele morre, quando ele se sacrifica ali, mas, né? Mas foda que ele chega e vira pra Aragorn e ele fala, olha, eu não posso, você tem que guiar eles, eu fico aqui. Aí quando ele fala isso, é muito maneiro, cara. É, eu lembro quando eu tava lendo lá, milênios atrás, e eu pensei, pô, o cara morreu? Aí eu olhei que eu ainda tinha outros dois livros pra ler, eu falei, pô, o cara já morreu, cara? Só faltou a gente falar se tem ou não tem asa. Se tem asa, não voa. É que nem galinha. É, cara. Se tiver asa, cara, é o bicho mais escroto da Terra-média, né, cara? É a galinha mesmo. O interessante é que no livro, quando o Gandalf se põe na ponte como um obstáculo e desafia o Balrog, no livro ele diz que as chamas do Balrog se exaurem e as sombras dele aumentam, né? Uh-huh. E no filme, é engraçado que a solução foi justamente o contrário, né? Ele inflama mais ainda, né? E pra gente, visualmente, é mais impactante do que, pô, o cara apagar e ficar mais sombrio. É, porque, né? Assim, a sombra pro mal é muito mais significativa do que a luz, né? No livro, ele sempre usa essa parada de sombra, de volume da sombra, do que a sombra crescendo, né? Exato. Não, na verdade, não é uma sombra, é uma escuridão né? Não é uma sombra, é uma escuridão. É claro que isso é muito melhor representado ao contrário, né? Botar uma fireball nas costas do bicho do que escurecer ser a tela inteira, né, cara? É, e botar o Gandalf brilhando lá. É, porque cinema é luz, né? A gente precisa de luz pra enxergar, né? Com certeza. Então... E vinha de cena escura, que da batalha do lá de Moria, é uma cena muito escura, né? You shall not pass! Alan Lee, no início, né, foi uma coisa também, foi um grande presente pros fãs do Tolkien. É porque a gente cresceu vendo as concepções visuais do Tolkien na mão do Alan Lee. Então, exato. Pô, cara, quando eu vi aquilo, eu não acreditei, cara. Falei, pô, eu sabia o que era Mordor, eu já tinha visualizado Moria, tudo isso aí por causa dos desenhos do cara. E quando eu vejo aquilo no filme, pô, você fica maluco, cara. Minas Morgul, né, azul, verde, né, Minas Morgul, que tem aquela parada verde, né, cara, muito foda, né, cara. Muitos cenários do filme não me surpreenderam, sabe? Era bem próximo do que eu havia imaginado por causa da descrição do Tolkien e tal. Então, muitas coisas, sei lá, Rivendell, Moria, todos esses locais não me surpreenderam. Eu falei, pô, é realmente foda, perfeito, né? O Condado, pô, é assim mesmo, como o cara tinha descrito. O único lugar que me surpreendeu por completo, cara, que eu realmente tenho uma mente de fudido, como diria o senhor Jovem Nerd, era Lothlórien, cara. Ah, a mim também. Eu imaginava um lugar de merda. Uns tapumes em cima das árvores, cara. Eu achava um lugar horroroso. Tava influenciado pelos Ewoks, pô. É, é a vila dos Ewoks. É, eu não sei, cara. Eu achava que... Puta, o cara dorme em cima de um negócio na árvore, no relento. Que merda de lugar. E aí, no filme, o lugar é fantástico, né, cara? Não, tem assim, aquela arquitetura sinuosa dos elfos. E esse foi um cenário que eu falei, porra... Bem... Muito melhor do que eu tinha imaginado. Exatamente. Em Lothlórien tem um negócio muito legais na... Cate Blanchett. No documentário mostra que eles tinham que fazer o olhar dela, né? No livro descreve o olhar da mulher como o brilho de, sei lá, milhão de estrelas, o que seja, né? É. E os caras, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu diria pra eles pós-produção. Mas eles resolveram com técnicas old school, né? É, os caras pegaram aquelas lâmpadas de Natal, né? E botavam atrás da câmera e a luz da lâmpada refletia nos olhos dela e dava, eles conseguiram dar esse brilho diferenciado no olhar. É, tem foda. Vários pontos de luz no olho dela. Enquanto todo mundo tem um ponto de luz só, o dela tem vários. É, cara, né? É foda, muito cara. Detalhezinhos, falou, né, pra fã esses, né, cara? Exato. Vamos combinar que Cate Blanchett não tá pra uma das elfas mais bonitas de toda a história, né? É o que eu também acho, representou cara. Bem, muito não, bem. Não, Galadriel. Bem, mas é. Sabe o que eu não gosto, cara? Aquele... A ataque de pelanca que ela tem quando o cara vai dar o anel pra ela. Porra, cara. É foda? Ai, não, cara. Eu não sei o que ela... Que isso? Ah, não, cara. Que isso, cara? Muito foda. Mostrar o poder dela ali como seria. Não, pra mim, ela perdeu o controle, cara. Lost it. Ela ficou... É, ela... E no livro, ele não chega... Ele não é assim. No livro, ele só menciona. Pergunta pra ela se ela não quer. Ele não chega nem a mostrar o anel pra ela, não. Mas no filme, esse filho da puta tá com o anel amarrado na testa, né, cara? Ele não esconde ninguém. Olha, você não quer ficar com o anel? Ele não tem certeza daquela porra de levar o anel. Ele fica o tempo inteiro. Gandalf, você não quer levar o anel? Galadriel, você não quer ficar com o meu anel? Fica. Não conto pra ninguém, ó. Tô aqui, tá na minha mão aqui, brilhando. É um hobbit, ó. Né, cara? Mas a Kate Blanchett, cara, eu te falar que eu achei maneiríssimo, gostei da personagem dela, porque eu, pessoalmente, eu não via ela como uma elfa bonita. Quer dizer, via como uma elfa bonita, mas via como aquela beleza da natureza, que é uma beleza não sensual, mas uma beleza mais, talvez, maternal, uma coisa assim, né? Então, eu acho que... Caraca! Que é, também, cara. Como jornalista depois de ter feito filosofia, né, meu irmão? Profundo foi. Mas é, eu concordo com o Dudu, é isso aí. No material a mais das versões estendidas, em Lothlórien tem umas paradas muito fodas, né? Porque é nesse momento ali em Lothlórien, depois daquela toda que aconteceu em Moria, que a amizade do Legolas com Gimli começa mesmo, assim, né? Uhum. Que os caras lutaram juntos e aí chegaram lá e o Gimli é hostilizado pelos elfos e aí depois ele sai de lá amiguinho dos elfos, né? Ele fica apaixonado pela Galadriel, né? Dá um presente especial. Né? É, a pergunta que ele gostaria, né, de presente. E ele fala... E é muito foda isso no material extra, né, que tem no livro também, né? Uhum. E, eu pedi um fio de cabelo dela e ela me deu 3. Muito maneiro, cara. Um fio de cabelo não é nada, cara, né? É foda. E ele sai completamente sereno e apaixonado, né, cara? Pô, é muito foda. Jogando RPG, cara, eu tava na... Os aventureiros chegaram na cidade também, elfa, tudo, etc, a mesma coisa... E aí eu coloquei também o presente dos caras, os caras ganharam a arma mágica, e o presente de um cara lá, eu botei um fio de cabelo da rainha da cidade lá, cara. Pô, o cara ficou putaço comigo. Todo mundo ganhando espada, ganhando armadura, o cara... Podia ser pior, podia ter uma estátua gigante de São Arnaldo vomitando arroz nele. A trilha sonora dos Seus Anéis também é uma conquista à parte. É difícil, você tinha um cara talentoso no comando, Peter Jackson, mas e aí, a música, né? Eu que sou mega vidrado em trilha sonora e música, eu ficava imaginando como é que vai ser a música dos Seus Anéis. Eu vou sentir Senhor dos Anéis na música? E o Howard Shore eu não conhecia, quando eu ouvi, cara, quinto fantástico. Nunca vi nada desse cara, será que vai ser bom? Óbvio, a música dele é maravilhosa, conseguiu traduzir a Terra-média, mas é engraçado uma parte da música que vários temas, né? Tem o tema dos elfos de Lothlórien, que é uma coisa meio bem melancólica, né? Tem o tema de Orthanc, tem o tema dos hobbits e tem o tema da Sociedade do Anel, que ele até fala no documentário. Todos os momentos antes do Conselho de Elrond, você ouve o tema da Sociedade bem de levinho. Tem hora que o Aragorn tá andando com os hobbits, você escuta aquele bem de levinho e tal. Mano, na hora eu vou cortar isso e vou botar a música, né? Não vai não. Mas só pra você. Não, você. E aí o que acontece? Quando a Sociedade do Anel se forma e eles aparecem pela primeira vez juntos subindo aquela cena famosa deles passando no topo de uma colina, né? Que mostra todos eles em fila. A música da Sociedade finalmente cresce e se estabelece, né? Aí tem aquela mega... aquele mega código que eu não vou falar aqui pra vocês me sacanearem. Atenção, né? Chegamos ao final deste episódio, mas não é o fim da saga, Zagal. Exatamente. Dia 22, terça-feira, teremos a segunda parte. Não perca, não esqueça de ir no Jovem Nerd. Você que tá acostumado só a baixar pelo feed toda sexta-feira. Terça-feira também tem Nerdcast, a parte B. Dia 22 de dezembro e dia 25 de dezembro, sexta-feira. Uh-huh. Presente especial, a terceira parte deste... Nerdcast, trilogia Senhor dos Anéis. Mega baga!